quando vejo, já tô ouvindo os modão doindo, sofrendo. Tô enchendo a comanda da mesa, tô saudade que gera despesa e prejuízo. Hoje eu acordei com o pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí. Depois a saideira, mentira, a primeira esquina já bateu saudade. O dono do bar não é novidade, esse é covarde, já vem tocando o nome dela outra vez. E quando vejo, já tô ouvindo os modão doindo, sofrendo. Tô enchendo a comanda da mesa, com saudade que gera despesa.